9 autorizado, pouso pista no 0, vento no 4, 0 graus, 10 nós. Livre, pouso do 90, está baixando travado, voo 869. Eco Papa Novembro, informação de tráfego, Boeing 737, final de 4 milhas, 10. Bono 869, informação de tráfego, Papa Alfa 34, mantendo 1.500 pés no setor norte do aeródromo. 0 para sequenciamento, número 2 na aproximação, curva esquerda para o 030, seu limite ao localizador, e pista para 3.010, ajustado 10095. Esquerda 030, autorizado 3.010, limite ao localizador, onde eu vou? É o 08, nós. Prato. 2, Salvador, gol 1, 1, 9, 0, 10. Bono 169, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Ali, mantém 10, 19. Problema é o que mantém o ponto de espera. Bono 869, no solo 44, livre próximo à direita, enchendo o solo em 121, décima 1. 21, boa. Hotel Juliette Serra, confirme visual com Papa Alfa 34 na curta final no 7. Visual com trato na curta final no 7, Papa Alfa 34. No 869, táxi via Alfa, é bom chance do táxi Juliette. Alfa, reportará para Juliette. No 69, autorizado decolar, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 08 nós. Livre, decolar 2, 1969. No solo 45, backtrack, reporte na próxima interseção à direita, Quebec. 10097. 97. Você aceita a alteração direto para 17? Sim, eu não aceito. O Romeo Golf, curva direita na proa 080 para a rotatória Romeo Golf. Informe quando visual para a mudança de regra. 0 para a rotatória, desculpa, não tem prejuízo. A segunda ainda mantém a 3.010, Romeo Golf. 3.010 para a rotatória, mantém a 3.010. Vem Ciente. É de Serra, autorizado decolar, pista 17, vento no 50 graus, 09 nós. O Papa Novembro, confirme visual helicóptero decolando no 7. De passagem ao mesmo, após prossegue o táxi via pista até o Pátio 4, é o Papa Novembro. No 69, decolado ao 47, chame o controle Salvador na frequência no 20.80, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Hotel Juliette Serra, decolado os 47, chame o controle Salvador na frequência no 20.80, bom voo. Vou no 20.80, grato, Hotel Juliette Serra. O 1169, está em contato com o radar, suba para o nível 360, autorizado direto ao Leidão. Subida 360, Vando Leira da presente, 1169. Romeu Romeu Golf, desça para 2000 pés. 2000, Romeu Romeu Golf. Bruno, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, ao controle, proceda. Decolando no 7, curva à direita, solicita proa direta, Manati 242. 730, direto Manati, o Hotel Juliette Serra, achando código na posição normal. O ajuste em Salvador, 1095, e como livrar na 20ª milha. 1095, vou mandar na 20ª milha, Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, é o mais comum. Mike, Romeu, Alfa, Papa Regresso. Tá agora, fundo no setor de Veracruz, tá no ponto médio do cruzamento da Bahia do Santo, controle Salvador, Barra, mantenha 900. E aqui, Mike, Romeu, Alfa. Airplane Runway 1, 0S, 0S, 0S, 0S. E completo curva direita proa 100, aguardando mudança de regra de voo para pouso na 17. Curva de direita qual proa? 100. 100, já solicita mudança, já via a 17. Retorno ao Golf, desça para 1.500 pés, aguarde transferência de comunicações. O que é essa guarda? Para o táxi da 314, está com 132 agora, 3.25, caminho. Então 3145, táxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1.1895, ajuste o altímetro 1.0.94. Índia e Alfa, ponto de espera. 3190, papai, essa na identificação, veio direto ITAP e desça para nível 050, o ajuste no 095. ITAP 050, no 095. Romeu Golf, chama agora Torre Salvador, 11895, tempo pouso e grátis pela cooperação. 095, grátis, também uma boa tarde. Muito boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu Golf. Reporte na vertical da Ceasa. Para na vertical da Ceasa, Romeu Golf. Aguarde a cópia, 1014. Romeu Novembro é Oscar Whisky. Aguarde cheiro de turbulência do Airbus 332 que pousou pista no zero. Após ter autorizado decolagem, pista 17, vento 130 graus, 09 nós. Torre o Romeu Romeu Golf já na vertical do Ceasa. Romeu, Romeu Golf, continue a aproximação no 7, aguarde pista livre. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, o Romeu Golf. Tango Yankee Romeo Delta, é circuito de tráfego da pista 17. Call 121.1. Okay, first right at the end, and then 121.1 at Opsal 021 Alpha. Sorry, up. 7, Mike Romeo Alpha. 9, contra cópia. Autorizado Salvador Campinas, 300, avião Brasil 90, por base do 96, decola pista 90, curva direita da Eoli da Mótica. Controle Salvador 1, frequência 90, décima 8, transponder 5140. Pronto, eu vou estar no aeroportal 021 Alpha, taxi Alpha. Portugal 021 Alpha, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Taxi via Alpha, call you on Juliet, aeroportal 021 Alpha. Tango Yankee Romeo Delta, pronto para a copy. Autorizado Salvador Salvador, se chute da pista 17, mil pés. Decola pista 97, curva à esquerda, ingresso e perna do vento para a aeronave de asa fixa da pista 197. Frequência do da torre 18795 e acena 01-2000. E alterna 133-25. Recife 25, 1335, obrigado, 199. Aqui no meu Delta copiou as informações de Paulo Salvador. Já, Salvador, Salvador, circuito da pista 97, mil pés, decola a pista 97, curva à esquerda após a decolagem, ingresse perna do vento para a aeronave de asa fixa da pista 97, frequência da torre 11895 e aciona 0126. Salvador, Salvador, aqui no meu Delta. Meu voo perto da costa. Estou correndo com a torre 1895 na EBTA com quanto a bola? Diz que cruzou o campo, reporte na vertical de buraquinho para transferência, mantenha mil pés. Mil pés, reporte em buraquinho, November Oscar Wilson. Então 3145, informa o tráfego que acabou de cruzar o campo, vai manter mil pés à esquerda. É, livre da colagem, pistão no zero. Vento no 50 graus ou no 01. Retornando para a RMA. Cadê? Salvador, Sierra Whiskey, November Bravo, nível 260, conforme rota do plano de voo. Plano em antes, escola pista 97, curva direita, saída A, ponto, transição elefa, controle no 20-8, transponder 5135. Na pasta, com quantos a bordo? Seis a bordo, não. Chamei a torre 11895, acionamento, táxi, decolagem, helicóptero. Correr, Portugal, 021 Alpha, Fox, Joguer. Está livre, descida para Pedro Santana, não há tráfego conhecido para informar. Deixando 11 we'll look for the Marshall Air Patrol, Little 21. 3145, contato radar, espera nível 360, autorizado direto Leda. Vire para o 360, direto Leda, tá, 3-1, vai. Controle, November Oscar Whiskey, corredor forte no meu pé. Atalho, November Oscar Whiskey, mantém no meu pé no corredor forte, o ajuste no 0 no 5. 1-0 no 5, Oscar Whiskey. Zero para descer 2.000 pés, direto? É livre, então 3190, descida para 2.000 pés. Juliette, uniforme Romeu, liberação na Chimitax. Autorizado, pushback, acionamento Chimitax, azul 6999. Chama a Sônia Salvador, frequência 118.95. 118.95. Sônia Salvador, Mike Romeu Alfa. Papá, Mike Romeu Alfa, reporte na vertical do farol de Itapuã. Seria possível o cruzamento para animar, será da presente? Romeu Alfa, afirma, agilizando o cruzamento, autorizado. Mike Romeu Alfa afirma, autorizado o cruzamento imediato. Torre, com o Mike Romeu Alfa? Mike Romeu Alfa, confirma como recebe a torre. Mike Romeu Alfa, autorizado de imediato o cruzamento do campo na proa do heliponto da RMA. Pode autorizar, se deu o que dá pra gente, pode autorizar direto a RMA, está agilizado, Romeu Alfa. Prossiga, Whisky Satango. Seria então no 4-3. Acionamento com a torre, 1895, isso que é o Catan, no 44. Bianchi Romeu Delta, autorizado o táxi até a Papá, reporte para ingresso no 7. Tango, reporte no ponto de espera, Oscar. Diz que é Oscar Tango, ou eu falo com o senhor ou eu falo com o follow, me confirme. Oscar Tango, acredito que o consenso é melhor, ok? Porém, está autorizado apenas até o ponto de espera, negativo cruzamento, ok? 3190, completa final, chama a torre, Salvador, 71895. 1895, no solo, vento Salvador, 150 graus, 07 nós. Sim, chamando a controlado, Romeu Alfa, já livrou esse 190. 325. Seria total 3145. Afirma para 3145, suba estreito para o nível 340 e chame Recife na frequência 1251. Vento, sobe o Recife, agora nível 340, chama Recife 1251, está 3145. Prossiga, Futero 8735. Ainda negativo a CHG para Montes Claros. Yankee Romeu Delta, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Oi, Whisky Golf Oscar, com quem você estimado por gente, em feira? Oscar Tango, eu não sei qual é a intenção do follow me, o senhor não pode acionar aí por conta própria ou tem que ir com o follow me, confirme. Tenta coordenar aqui, aguarde. Whisky Romeu Delta, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Dan 3190 na escuta da torre? Na escuta, sinal 90, baixo travado. Dan 3190 autorizado, pouso pista no 0, vento no 4, 0 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, 3190. Ah, ok, entendi agora. O senhor não está pronto para a decolagem, o Yankee Romeu Delta. Juliette Uniforme Romeu, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Para novembro, é confirme. Confirme para o sol? Gente, eu vou fazer na atmosfera. Romeu Delta, mantém a posição. Mike Romeu Alfa, já se encontra no solo da RMA? Mike Romeu Alfa, frequência livre. Juliette Uniforme Romeu, autorizado decolar, pista no 7, vento no 40 graus, 09 nós. 190, no solo 05, livre próximo à direita, chame o solo 121, no décima 1. Direita, décima 1. Ok, Fusaria 8735, estou aguardando a posição do centro Recife, ok? Pois a sua DLA chegou, mas a CHG para Montes Claros não chegou. Então eu não posso autorizar o senhor com o plano antigo. Estou aguardando apenas a coordenação do centro do Recife. Francisco 91. Guarda cópia, ajuste ótimo do 90. Guarda cópia, ajuste no 0, agora 291. É o 3190, chamou o Paulo. Reporte antes da taxa de Juliana. Paulo, você aprovou a saída pro azul 2591? Pra eu. Yankee Romeu Delta, autorizado a decolar pista no 7, vento 1.4, 0 graus, 07 nós, circuito padrão. Solo Salvador Azul 6919, com 118 a bordo, autonomia 4 horas e 20, Alvena, Ribeirão Preto, solicita taxa. Paranível 260, autorizado direto a Lefa. 260 direto a Lefa, Juliette, Fabião Romeu. 1895 Azul 6919. Autorizado táxi, a Índia e Alfa, ponto 0, piscina 0, torre 189, azul 6919. A reportagem na base pela direita, é o meu Deus. Outra 3190, ingresso táxi Juliette, portão 5. Salvador, muito boa tarde, eu sou 6909, considera a piscina 0, pronto para decolar. Oi, o solicita que é que pegue o Toyota com o meu Delta? Azul 6909, autorizado a alinhar e manter, piscina 0. Alinhe, manter, piscina 0, azul 6909. Yankee Romeu Delta, confirme intenções. Circuito no 7 ou outra coisa? Confirme. Circuito no 7, solicita a linha pedal solo. Yankee Romeu Delta. Yankee Romeu Delta, entendido que solicita manter 500 pés. Afirma, em circuito no 7. Yankee Romeu Delta, autorizado 500 pés, circuito no 7, é voz para girar base no 7. Passar a base, Yankee Romeu Delta. Sua nova rota que não chegou no meu sistema, para Salvador para Monte Claro. Só um instante. Estou autorizando a sua colisão, aguardando. Conselho para 1.5.0, informação que é 3.8.9.4, boa tarde, essa é a notificação, chegada a Mari, deixa para o nível 0.6.0. 0.6.0, solicita voar no lugar. TAP autorizado, tem 3894. TAP autorizado, 3894. Piso no 0, vento no 5, 0 graus, 099. Autorizado decolagem, piso no 0, azul, 6919. Romeu Delta, autorizado o toque arremetido no 7, vento no 5, 0 graus ou no 0 nós. Sim, a gente vai girar até na base 17, Romeu Delta. Decolada 1-1, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 120-8, azul 6999. Controle Salvador, azul 6999, saída da El, passa 900 pés agora. Controle azul 6999, contato radar, suba via saída da El para o nível 300. Sobe via nível 300, azul 6999. É autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 015, informe no final do ILS X-Ray para pistão na 0. 2015, vamos lá no final do X-Ray, vamos lá. Delta vai visar na Axel Papá para o pátio da EBTA. Então o senhor está cancelando toca emitida, confirme. Afirmativo. Bianca, o meu Delta ciente, pouso final, é, livre à direita. É, está livre à direita, meu Delta. Zero, aciona a identificação, prezado chegar na mar e disse para o nível 060. 060 na mar, 2462, vamos lá. Romeu Delta. Coral, controle 1208, transponder 5152. Papa Romeu, Juliette, uniforme Romeu, chama agora Recife na frequência 128.8 e alterna 126.0. 268.160 alterna, Juliette, fala Romeu. A primária é 128.8. 128.8 grátis, Juliette, fala Romeu. 3894, vista para 2000 pés com ajuste na 015, está autorizado a final do ILS, informe no localizador. Achando a 6210, número 3 na aproximação, reduza para 250 metros. Reduzindo para 250, 62, exato. 1090, Oscar Whiskey, o controle? Comunicação rádio na frequência de coordenação 1, 2, 3, 4, 5 e para retorno para Salvador, chame nessa frequência. evitar. Sete, o senhor está contato bilateral com o Novembro das Cruzes? Sete. Agora eu vou 1645, botar a identificação, chegada a Golf, desça para 4000 pés com ajuste na 095. É, 4000 na 095, pode eu a... Zona de apresento, o pelo. Autorizado pelo, é o número 4 na aproximação, gol número 45. Ok, pelo então, 45. Essa... 044. Siga pra cá, senhor. É do Bravo Serra Serra, tem a frequência livre, tem o posto. Autorização, Brasilhão. Guardiando, Mim. 15, bom, 9 e 19. 169, 19, Recife, frequência 125.1 e alternado 133.25. 251-3325, mais 169, 19, uma boa tarde. Pouso pistola 0, vento 900 graus, 08, nós. Autorizado, pouso 90, bom, 166. Aqui Romeu Delta, é só confirma, o senhor vai prosseguir pro pátio 4. E aqui Romeu Delta, ciente, é, mantenha essa exceção, papá. Controle 1208, transponder 5055. Militar acionado, quanto a bom? Meia dúzia. Chamei a torre 1895 para conseguir o táxi até a taxa e até 1015 no Oeste. Saída Arbol, transição Elefa, controle 120.8, transponda 5166. Autorizado Brasília, nível 360, pela Pesul 17. Decola da 10, primeira curva direita do perfil da saída Arbol, transição Elefa, controle 120.8, transponda 5166, chamando pelo pronto no meia dúzia, eu vou no 8-6. 2.1005, 2.0 mais, 6.2.0, obrigado. Eu cheguei 6.143, botar a sua identificação, desce para 4.000 pés na chaleira Bronco e o ajuste no 0.95. no 66, no solo 22, livre próximo à direita e chama o solo em 12, 1, 2, 1. Passa na direita, 2, 1, 1, vamos no 1, 2. Área 8735, confirma intenções de decolar a partir da interseção ou solicita prosseguir até a cabeceira no zero? Volta aérea 8735, autorizado a alinhar e decolar da presente, vento no meio, 0 grau, 08, nós. Alinhe e decola 8735. Seu Salvador, 118, decimal 95. 95, boa tarde. Salvador, boa tarde, San 3894, estabilidade ILS da 10. San 3894, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 3894. Força aérea 8735, decolado 25, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 208735, grave. Só 3894, autorizado pouso pista 10, vento no 50 graus, 08, nós. Autorizado pouso pista 10, tá? 3294. 5. Boa tarde, está em contato com a ABAN, saída Coral, suba para o nível 060. No PC da Coral 060, quando possível, para o destino. Inicialmente autorizado direto Coral, confere 8735. Presente Coral. P1645, está autorizando a final do ILS, desça para 2000 pés, o ajuste na 015, informe estabilizado. Autorizado ILS, está tracionalizado 1645. Negativo, tá 3290, número 5 para pouso. Tem autonomia de 4 horas e 45 minutos, alterna o posto seguro. Salvador 2591, táxi autorizado via India Alpha até o ponto de espera, no ponto de espera Xami Torre 1895, 1015 hoje. Via India Alpha para o ponto de espera 2895, boa tarde. Força Bravo, proceder. Começa a dar de Serra Luz de Atacima, 7 Romeu Eco Bravo, mantenha-se em condições visuais, o ajuste 9095, confirme sua altitude e o estimado de pouso na localizada. Se mantém aqui a Tipoes, Romeu Eco Bravo, informe no Corada Barra e copiado o estimado de pouso na 955. Hotel Juliet Serra, desça para 500 pés, o ajuste 9095, ao lado de transferência de comunicações. Hotel Juliet Serra. Controle Salvador, o Papa Romeu, November 3, para o Papa Romeu, November 3, Whisky, reporta ingressando em Interlagos. Reporta as passagens do mesmo estão autorizadas em área e manter cabeceira no zero, azul 2598. Pode passar as duas mantém a posição de 3 Juliette. Mantém a posição de 3 Juliette. Com o Norte 69 para o Norte com o Fuso 8-3 a bordo. Alternando com 15 com autonomia de 3 horas e 30 minutos. Norte 69, táxi autorizado em J Alpha da ponto 0 no ponto 0 Chimitorre, frequência 11895, ligue em hoje. Autorizado ataque de Alfa no Porto Pérez, 2 com a batalha de gol no Oeste. 394, após o gol, Juliette, portão 07. Após o gol, Juliette para o 07. Negativo. Chile 6210, fala 30, libere primeiro direito, chame só o Salvador em 121, décima 1. Lembrando a direita, 21, obrigado. Salvador, última 6210, liberando a escuta, boa. Trode Bonf para interceptar a chegada Bonf. E assim que possível, aciona a identificação. Oscar, acione o código 0224, autorizado nível de voo 070, proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, e assim que acionar o código, acionar a identificação. A 3290, desça para 2000 pés, ajuste no 05, autorizado ele a ser que seja estabilizado. A final, o gol 645. Gol 645, completa final, chama torre 1 no 895. 895. O chalé 6143, reduza para 2009. O 10 Juliette Serra, chama torre 1 no 895. 645. Gol no 645, continua a aproximação, aguarda a autorização de roubo, ajuste o altímetro no 015. Está de queda, barato. Qual é a chance para o prospecto de meu Whisky Golf Oscar, está sob contato radar 4, 5 milhas, noroeste do BR Salvador. Chapuã com curvas pela direita, reporte com visual com o Boeing da Golf 9-0. Estou visual com o Boeing, fazendo espera com curva pela direita. Azul 2591, Decolos 32, chama o controle Salvador em 120 decimal 8. Tiriti 120 decimal 8, 2591, bom dia. Voo 645, tráfego avistado, autorizado por 5-0, vento 150, grau 089. É, 645. Voo 645, qual a informação, helicóptero à sua direita? O Alfa Sierra 65, mantendo 510. Quanto eu espero com o seu pouso? 7. Carro meu até o Juliette Serra, é a torre? Escuta. Tem condições de completar o 360 e cruzar a final da 1-0 a retaguarda do Boeing da Gol? Afirmativo. Então, complete 360, efetue o cruzamento da final da 1-0 a retaguarda do Boeing da Gol, Papa Romeu até o Juliette Serra, agilizando na medida do possível. Hotel Juliette Serra agilizando, cruzamento atrás do Boeing na final da 1-0. Autorizado para o destino, está estimando o pouso 2220. Série 735, copiado, pouso 2220. Gol 869, me espera informação, está aguardando para decolagem, devido a aeronave que decolou assim. Menor performance. Gente, não problema, vou no... Salvador, frisa direto Coral para o 2591 com referência? 2591 autorizado, Coral. Coral 2591. Papa Romeu, tem uma linha brava, prossiga. Lídia Bravo vai prosseguir para Salvador. Romeu até Juliette Serra, tem o tráfego no visual, tem condições de pouso pairado, cabeceiro no 7? Afirmativo, pouso pairado no 7, sem problema. Papa Romeu até Juliette Serra, realize pouso pairado, será 1-7, o vento 130 graus, 089. Autorizado, pouso pairado, cabeceira 1-7 para o hotel Juliette Serra. Voo 1645, fala 35, libere primeira direita, chame seu Salvador em 121, décima 1. Direita 2-1-1, zero, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 1-0 com curva à esquerda, aciona 2651, chama controle 120, decima 8, copia. 2-0-0, torre Salvador. Passou em dia certo, estabilizado. 3-2-9-0, tráfego avistado. Utilizado pouso pistola 0, ventando 30 graus, 099, ajuste altímetro 1-0-1-5. 1-0-1-5, livre pouso, 3-2-9-0. Cita 3-2-9-0, para informação, o helicóptero à sua esquerda, o Alfa Sierra 65, realizará pouso pairado, não interferirá com seu pouso pistola 0. 7-0-9-0. Passa visual também. E vamos verificar a passadora do meio. Quantas pessoas agora? Salvador, gol na 645. No 645, táxi via Alfa, é paciente da Juliette. Alfa Juliette, 645. Passadora no meio, quantas pessoas agora? Altímetro 1-0 no 5, livre táxi para ingresso na 1-0, chame torre 1-8, decimal 9-5. Xené 6143, completa final, chama torre 1895. Xené 6143, continue a aproximação, aguarda a terminação de pouso, ajuste o altímetro no 015. Controlo 9 para Oscar Whiskey, proa rotatória visual com campo. Barra 9 para Oscar Whiskey, chama a torre de frequência 198, decimal 95. 1895, Oscar Whiskey. Pra 3290, solo 58, libere primeiro direito, chame solo Salvador em 121, decimal 1. Direito 21. Torre Papa Romeu, November Oscar Whiskey. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, reporte na verificada rotatória. Verificada rotatória, November Oscar Whiskey. Oceano 143, tráfego avistado, utilizado pouso Círculo 0, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, Oceano 143. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, desconsidere ingresso sinal, pistão na 7, aguarde autorização de pouso. Gente, final do ano 7, November Oscar Whiskey. Oh. 69, visual com a Airbus da Avianca, curta final, pistão na 0. Visual, boa noite, 69. Boa noite, 69, após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado aliar e manter cabeceira 1 na 0. Após a passagem da Airbus da Bianca, linha mantém no zero, boa noite, menor. Informador, pastor, no meio, na hotel, igual com o próprio. A 206 está autorizado, chama para o táxi. Está autorizado, chama para o táxi. Michael Melfa, confirme o setor pretendido do voo. Vai escutar o pastor. No setor oeste, confirme. Oeste, seguinte. Guarde corte. Papa Romeu, Whisky Golf Fiesta. Autorizado 274 mil pés, ajuste no 0 no 5 via, chegada é bom.